Quando nós estudamos estes três elementos que Jesus menciona, a Torá, e a Torá são os cinco primeiros livros do Velho Testamento. Os profetas são os livros dos profetas que temos no Velho Testamento. E os Salmos. Quando estudamos essas três dimensões, não é porque Jesus está falando que é só o Velho Testamento que vale. Não. Porque até então o Novo não havia sido escrito ainda. E o Novo é apenas revelação das coisas que eram como sombra no Velho Testamento. Mas quando Jesus declara que ele estava sendo revelado nestas três partes da Bíblia, a Torá, os profetas e os Salmos, ele está dizendo, existem três dimensões de caminhada de vida. Para aquele que quer estudar mesmo a palavra do Senhor. Eu acredito que eu já ministrei aqui, ministrei no programa de TV também, sobre o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. O primeiro dia diz respeito à luz, e disse Deus, Gênesis 1:3, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e foi assim, manhã e tarde, o primeiro dia. O primeiro dia está associado à luz, toda a Bíblia. Em tudo que envolver a palavra de Deus, a verdade de Deus, o primeiro dia está associado à luz. E quando nós estudamos na dimensão científica essa luz, ela não é ainda nem a luz do sol. É a manifestação metafísica de um elemento da natureza que significa mais de 90% de tudo. Aqui, ó, esse acrílico aqui, olha. Isso aqui é 95% luz. Manifestação metafísica de luz. Os átomos estão o tempo inteiro em movimento, quase que é algo físico, é algo visível. Porém, não conseguimos identificar os átomos aqui, é uma matéria. Mas os átomos estão aqui vivos e eles são a manifestação de partículas se movimentando e gerando luz. A luz está presente em todo lugar, assim como Deus é onipresente, a luz está em todo lugar. Por isso Deus diz, haja luz. É a manifestação do seu poder, da essência dele mesmo. Primeiro dia. Quando o Senhor diz a Torá, ele está dando a primeira dimensão de revelação, que é o primeiro dia, que é luz. Quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, na Torá, na Bíblia, no texto sagrado, a luz vem sobre nós. Os nossos olhos são abertos. O que vimos e comprovamos, tanto na história dos dois discípulos em Emaús, quanto dos discípulos em Jerusalém. Os seus olhos foram abertos. O seu entendimento foi aberto. Eu e você paramos de errar. Eu e você paramos de ter confusões. Eu e você paramos de sofrer tantas consequências dos nossos próprios erros. Eu e você começamos a acertar. Eu e você começamos a caminhar mais num caminho mais plano. Eu e você começamos a ter frutos. Eu e você começamos a ter vitórias. Não é porque Deus milagrosamente fez alguma coisa, embora a minha vida esteja toda errada, Deus vem e faz uma vitória, faz um milagre assim e vai embora. Não. É uma vida em crescente. Por isso a palavra do Senhor diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, porque cada dia tem mais luz, por isso vai brilhando mais e mais. E luz vem com a manifestação da palavra. A Torá é, na verdade, a expressão de toda a Bíblia. Segundo Jesus mencionou também os profetas. E ele está dizendo uma segunda dimensão, que é a dimensão profética. O que é que Deus está revelando para mim? O que é que Deus está revelando para os nossos dias? Qual é o mover profético de Deus nos dias de hoje? O que é que Deus está revelando à sua igreja hoje? Os profetas trazem o mover profético de Deus. E o mover profético de Deus é que dá um rumo. Por isso o segundo dia são águas. Por que águas? Porque águas é o que sacia. Água é o que limpa e purifica. Água é o que alimenta toda a natureza. 70% do nosso corpo é água pura. 2/3 da terra, água pura. A água é o elemento mais predominante em toda a terra. Por quê? Porque a água é a essência do alimento para a limpeza, para saciar a sede, para saciar a fome. E a água trabalha numa dimensão que é a dimensão da direção da vida. Direção. Você pode estar no deserto, e se você está sem água, você perde toda a direção. Mas se você tem água no deserto, você mantém a lucidez, não vai ter miragens, e você mantém o rumo, você mantém a direção. A direção profética de Deus está relacionada às águas, porque elas são necessárias na nossa vida, como a água é necessária para a nossa vida. Se eu e você quisermos viver essa vida com Deus, essa vida cristã, precisamos meditar na palavra do Senhor, buscar a palavra de Deus, estudar a Bíblia e também entrar na dimensão do mover profético de Deus. É a revelação do Senhor. Como é que eu consigo isso? Começa a entrar na presença do Senhor. Começa a gastar tempo pelas madrugadas. Começa a gastar tempo. Não é buscando uma resposta, não é buscando uma solução. É buscando o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estava ministrando no domingo, lá no Rio. E pela manhã, na segunda-feira, o irmão que foi me levar ao aeroporto disse: pastor, nós tivemos uma experiência essa noite. Eu havia ministrado: Deus vai falar com você. Deus vai ministrar a sua casa, Deus vai ministrar a sua família, Deus vai te mostrar que isso é verdade, que isso funciona. Não é para alguns irmãos só, não é para só aqueles que são mais, não. Deus fala com qualquer um que quer ouvir a sua voz. E quanto mais nós queremos, mais nós ouvimos. E quanto mais ouvimos, mais nós nos acostumamos com a voz do Senhor. Então ele disse: irmão, Deus nos deu um sonho nessa noite. E Deus deu um sonho à minha cunhada. E o sonho revelava algo que era para acontecer agora no carnaval, no feriado, e que Deus estava falando que não vá, não faça. E a minha cunhada disse que não ia contar isso para ninguém. Mas quando ela viu o meu carro na porta da casa, ela falou assim: eu tenho que contar para ele. Ela disse: pastor, eu nunca estou 9 horas da manhã na porta da minha casa, nunca. Esse horário eu saio toda manhã, 5:30, para trabalhar. Nesse dia, eu não sei porquê, Deus me fez ficar em casa. E aí a minha cunhada me viu em casa e foi lá e contou o sonho. E quando ela contou o sonho, a minha esposa disse: Deus me respondeu, eu pedi ao Senhor que nos falasse em sonho nessa noite, o que era para fazer nesse feriado, e o Senhor respondeu. E eles começaram a glorificar o Senhor, a adorar o Senhor. E lá para o meio-dia o irmão foi me pegar no aeroporto e veio contando isso, todo aceso, incendiado pelo poder de Deus. Falou assim: Deus falou conosco, Deus nos deu uma direção profética, Deus se moveu em nossa direção. Eu disse a ele: irmão, é assim que Deus quer com cada um de nós. E quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós vamos errando menos, e nos tornamos um referencial do mover de Deus, mover profético de Deus nessa terra. E por último, o Senhor disse dos Salmos. É uma das expressões mais bonitas na Bíblia em termos de espontaneidade. Salmodiar significa cantar ao Senhor a tua realidade de vida. O que Davi fazia, o que os outros salmistas faziam, era cantar o que eles estavam vivendo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Davi pecou, ele ia para diante do Senhor e também salmodiava. Eu pequei diante de ti, Senhor, os meus ossos se envelhecem e minha força se vai. Estou morrendo, Senhor, mas clamo pela tua misericórdia. Ele contava a sua realidade diária, cantando ao Senhor. Quando nós mergulhamos na Torá, na palavra, quando nós estamos envolvidos nas águas, o mover profético de Deus, quando nós buscamos o Senhor mesmo, porque os nossos olhos estão sendo abertos, porque cremos mesmo no Deus vivo e poderoso, o Jesus ressurreto, então o Senhor começa a operar na nossa vida e nós começamos a salmodiar ao Senhor. O terceiro dia, capítulo 1 de Gênesis, o Senhor trabalha a terra. O que a terra tem a ver com salmodiar? Tem a ver com os frutos que brotam em nós mesmos. Então começamos a cantar como começamos aqui, e não apenas cantamos uma melodia, cantamos um cântico, ah, que legal, vamos cantar qual? Não, nós começamos a expressar aquilo que é a nossa realidade de vida. Por isso Jesus disse: vocês não se lembram do que estava na Torá, nos profetas e nos salmos? Vocês não se lembram do que acontece quando vocês mergulham nessas três dimensões de conhecimento de Deus Altíssimo? Vocês não se lembram do que eu ensinei a vocês? Voltem a estudar isso, voltem a buscar isso, e vocês terão seus olhos abertos. Então eles decidiram isso. Pode ter certeza que Jesus leu no coração deles: nós queremos isso, mestre, nós queremos isso, mestre. Então o Senhor abriu-lhes o entendimento. Então o Senhor pôde ser ascendido aos céus, porque ele sabia, é o suficiente, eles só podem caminhar pela fé. Irmão, ser cristão é viver a realidade da ressurreição de Jesus. Viver a realidade da ressurreição de Jesus é viver com os nossos olhos abertos, buscando as coisas que são do alto, assentado acima de todo principado e potestade, porque ressuscitamos com Cristo Jesus. É ser a autoridade no mundo espiritual. Não, Senhor, eu sou um crentinho, branco. Não, irmão, é autoridade. Mas está difícil, Deus, não tem problema, eu continuo. Ai, pastor, olha por mim. Pode ser que o pastor precise mesmo orar por você. Mas há muito irmão que passa anos da vida. Você crê ou não crê no Deus vivo? Deus vivo ressuscita todas as coisas e nos coloca como um atalaia, como discípulos, como apóstolos dele nessa terra. Agora eu vou. Mas e se a gente precisar do Senhor? Você sabe que eu estou do lado de vocês. Eu vou, mas eu vos deixarei o outro Consolador. O Espírito Santo estará convosco todos os dias. Mas Senhor, mas como é que vai ser, Senhor? Descansa, meu filho. Ou você vive pela fé ou não. Mas Senhor, olha, quando os discípulos tiveram os olhos abertos, o Senhor Jesus pôde ir embora. Mas enviou o Espírito Santo que está conosco e pode nos direcionar, nos dirigir, para vivermos assim, como Ele, ressuscitados, assentados à destra de Deus Pai, operando acima de todo principado e potestade, declarando a vitória do Senhor, não só para a nossa vida, para as nossas necessidades, mas acima de tudo para todos aqueles que estão à nossa volta, anunciando o mover de Deus para cada um que está à nossa volta. Irmão, não tem nada que nos levanta mais na presença do Senhor do que sermos usados por Deus e vermos as pessoas sendo edificadas à nossa volta. Não tem nada mais precioso numa igreja do que compartilharmos o mover de Deus. Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na sua vida, Deus fez isso. Então nós crescemos em fé. Os nossos olhos são abertos quando compartilhamos juntos a palavra, como estamos fazendo nessa noite. Não apenas vemos juntos, chegamos juntos aqui como um bando de mendigos. Deus, Deus, ó Deus, ó Deus. Como é que está, meu? Vamos levando. Não, que igreja é essa? O Senhor nos quer como vitoriosos, homens e mulheres que creem na ressurreição. Pode tudo estar morrendo, eu creio num Deus vivo. Ele levanta isso, Ele restaura, Ele te cura. E nós vamos vendo o mover de Deus, os milagres de Deus à nossa volta. Isso nos edifica, isso nos torna diferentes de todos aí à volta. A base da vida cristã, ressurreição de Cristo. Senão será vã a nossa pregação, será vã a nossa fé. O que é viver a ressurreição de Jesus Cristo? É viver assentado com Ele, acima de todo principado e potestade. Você onde está, consegue me ver. Consegue ver alguns irmãos que estão ao seu lado. Mas eu aqui de cima, consigo ver uma amplitude muito maior. E quanto mais alto nos colocarmos, mais se estende a extensão da nossa visão. Por isso o Senhor quer que eu e você estejamos ressuscitados com Ele em Cristo Jesus. Não uma frase, uma filosofia, bonita, amém. Diga, irmão, ressuscitar, ressuscitar, amém, amém, amém, amém, irmão. Não, uma posição, uma decisão de vida. Eu vou viver o cristianismo real, eu vou viver Jesus vivo, ressurreto. Eu vou viver Jesus nas alturas, assentado à destra de Deus Pai, e eu do lado dEle, acima dos principados e potestades. Então chega em casa, eu profetizo em nome de Jesus, esta e esta área, este e esse problema, essa e essa questão está transformada em nome de Jesus. E continua profetizando até que o Senhor mova as águas, mova o seu braço e Ele faça aquilo que é necessário fazer. E é pouco tempo, mais um dia ou mais outro, e você vê o Senhor atuando como Ele prometeu que atuaria. Não só em nosso favor, mas em favor das vidas que estão à nossa volta. Fecha os teus olhos, irmão. Eu tenho esta apostila disponibilizada para vocês na próxima semana na internet. Aqueles irmãos que quiserem, ou pelo telefone, pedir uma cópia, pelo fax, e muitos outros textos. E vai ser precioso você estudar isso com mais alguém, repassar isso. Mas agora eu convido você a orar ao Senhor. Senhor, eu não vim aqui à toa. Eu não vim aqui para cantar uma meia dúzia de corinhos, para ver quem é que ia pregar, para ver se o louvor ia ser legal hoje. Eu vim aqui para cultuar ao Senhor. Senhor, e acabo descobrindo que eu não tenho nada para te oferecer. Então, coloco minha vida no teu altar. Coloco minha vida no teu altar. Senhor, nessa noite, eu quero ser tocado e edificado pelo teu Espírito Santo. Não apenas para suportar o dia de amanhã, não apenas para vencer o dia de amanhã, mas para me levantar mais edificado como teu servo que vive a realidade da ressurreição de Cristo Jesus. Eu não quero ser como aqueles discípulos só que caminham falando de Jesus, caminham com tudo de Jesus, mas não conseguem nem identificar que Jesus está do lado. Eu quero os meus olhos abertos. Eu não quero ser como aqueles discípulos, Senhor, que viveram 3 anos e meio contigo e, Senhor, e nem acreditavam que o Senhor estava ressurreto. Eu quero viver realmente a tua vida ressurreta. Eu quero viver contigo, assentado à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade, tendo os olhos abertos, buscando as coisas do alto. Senhor, vencendo o inimigo, vencendo a carne, vencendo o pecado. Senhor, sendo uma autoridade do Senhor nessa terra, abençoando outras vidas e gerando vida, porque tu és o Deus da vida, da ressurreição, gerando vida aonde há necessidade. Quero, Senhor, frutificar para ti. Ore ao Senhor, irmão. Esteja orando ao Senhor. Se há algo específico que o Senhor está ministrando no seu coração nesta hora, fala: Deus, eu entendi. Eu entendi, Senhor, nesta noite. Eu posso não dar conta de dar todos esses passos de uma vez só, Senhor. Eu posso não dar conta de já vencer tudo isso aí que eu estou enxergando essa semana. Mas, Senhor, eu vou dar o primeiro passo hoje, o próximo passo e o seguinte. E não tem jeito. Nada vai me segurar. Satanás, pode ir largando tudo que você tem. Pode ir soltando as amarras. Porque eu estou decidido a viver ressurreto com Cristo Jesus. Levante a sua mão, levante a sua voz e continue declarando ao Senhor, irmão. Senhor, nesta noite, nós tomamos posse da ressurreição de Jesus Cristo. Não apenas como uma teologia, como um ensino intelectual, mas como uma realidade de vida, vivendo ressurreto em Cristo Jesus. Crendo não apenas de boca, de palavras, mas crendo de fato, Senhor, de verdade, andando assim, Senhor, como alguém que é ressurreto em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, Senhor, dominando, Senhor, todas as coisas, tendo o diabo, seus demônios, suas operações subjugadas debaixo dos nossos pés, Senhor, vivendo a realidade da tua palavra, tendo os nossos olhos abertos para o teu mover profético, para os frutos que o Senhor quer gerar através de nós. Não abrimos mão disso, Senhor. Crescimento espiritual, crescimento. Nós queremos ser despertos, Senhor, despertados. Queremos ser despertados para a vida da ressurreição em Cristo Jesus. A realidade de vermos o teu evangelho como alguém que foi ressurreto em Cristo Jesus. É por isso que somos mais do que vencedores, porque contigo estamos assentados à direita de Deus Pai, acima de todo o principado. Satanás está debaixo dos nossos pés. Não é porque cantamos, não é porque pisamos, não é porque declaramos no final de culto, Senhor, embora possamos fazer todas essas coisas, Senhor, isso será porque temos uma vida ressurreta retos em Cristo Jesus. Irmão, levante a sua voz e clame por isso, para você e para quem está à sua volta. Clame por isso, irmão. Senhor, eu quero nesta semana, eu quero amanhã, quero hoje ainda, Senhor, nesta noite, quero esta semana, quero amanhã, Senhor, quero o restante desses dias, nessa semana, quero viver isso, Senhor, ressurreto em Cristo Jesus.